bueno, este Porsche 0 banana, maestro 9-1-0. Autorizado. Autorizado, Guardona, Santa Maria, já fechando para desejar. Comandando localização. Yo, 1-0 banana. Salvador, 132, esse é o controle, Salvador, é cordial. Passar 155, ajuste o padrão, 1013, desça para 2000, direto Duna para ILS. Você está seguindo o voo 3600, companhia. Ativo, desce 2000, direto Duna, para ILS da 033. Bye-bye. Boa noite, é Portugal, virou uma nave. Zero nine, boa noite, taxi Alpha and report before Juliet. Alpha report before Juliet, é Portugal, virou uma nave. contato, total 9908, contrabando 420, alterna Galeão. Lado em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, tá? 1895 com a torre, 1013. Podia repetir novamente os dados, total? 4h20, 4 a bordo, alterna Galeão. Copiado, bom, bom. Ele atendeu Índia, confirma o táxi Índia, pátio, confirma o resto? Isso, é pátio Índia até o ponto de espera, frequência da torre, 1895, 1013, ajuste. Pátio, pátio Índia até o ponto de espera da. O nono lado, 1895, obrigado. TAM 3600, estou passando agora 5400, está autorizado. Aproximação e ali. 600. Around Portugal 019 and approaching Juliet. 019 taxi Juliet until the stand 11. Juliet to stand 11 at Portugal 019. Mantém 9879908. Ali mantém 9908. E os 9908 livre de decolar, uma centena com 11 nós. Omega 3, Salvador, meu cordial. Ajuste 1013, desça para 6000 na chegada bom. Guardião 01, prossiga. 3600. 600, Duna localizador, cheque o trem, torre 1895. Torre 71895, estado 3600. Eu não entendi foi o nome do comandante. Ok, ciente. Já está pronto para decolagem? Ok, de imediato então decole com Proa Sul. Proa Sul, vento 100 graus com 10 nós, informa o tráfego a 2 milhas do externo. Decole com Proa Sul, chame fora do solo, Guardião 01. Total 9908, decolado aos 11, controle 1208. 08, obrigado, Total, boa noite. Salvador, boa noite, eu tô 3600, passando externo, baixado e travado. Então 3600, livre pouso, opístolo 0, vento 090 graus, 109. Então 3600. Tá 3600, livre pouso 090 com 109. Nada, é um lenda, boa noite, cruza 2, né, cruza 2 Gilberto. Total 9908, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar, tá passando agora 2 mil pés, se for facilitar, gira direito e voa em lenda. Caso negativo, cumpra a saída, câmbio. Facilita sim, gira direita pro Eleta. Total 9908, cordial, obrigado. Mantendo rumo, acerte de litoral 1208, Manuel Garona. Tô 3152, está passando 4.400, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, o TAN 3152. Controle, Salvador, Guardião 01. Capitão Guardião, é prazer falar, prossiga no seu voo, sempre na escuta, câmbio. Prossiga lá no voo, grato, boa noite, sempre na escuta, Guardião 01. No solo 105, ao livrar, chama o solo 219. A livrar, chama na solo 219 para 3600. Salvador, está 3600, livrou nossa escuta. Boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, Portal 9. Alfa Juliette, Portal 9, está 3600. Estabilizado campo à vista, TAN 3152. 3152, em aproximação para pouso, apenas para informação, helicóptero ao sul de Simbra, 1000 pés. Valoroso grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia. Informação de tráfego para o 3152, que vai chamar a torre 11895. Obrigado pela informação, vai chamar a torre, boa noite. Boa. Uno 643, 30 milhas, 10 mil, desça, sem restrições até 2 mil. Ok. 152, autorizado pouso a 10, o vento uma centena com 10 nós. 110, pouso autorizado, TAM 3152. Total 9908, chame Recife, 1251, câmbio. Recife 1251, boa noite, bom serviço 9908. Boa. T107 Salvador, meu cordial, desça para 2000 pés, autorizado chegada a mar em 1013. Salvador, boa noite, está 3152, eu estou na pista. 52, boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa e Juliette, para o meia dúzia, está 3152 lá. prossiga. Deixa seu critério. Meio 43, você já deve estar tendo um ticket tráfego na sua posição de 12 horas, 1000 pés, confirme. Afirmo. Positivo. Aeronave do valoroso grupamento aéreo da Polícia Militar, missão policial. Está mantendo 1000 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Você vai descer e manter 2000, interceptar o localizador com ILS autorizado. Quando tiver 1,5 para o externo, você completa a descida. Ok. Bem, 43, está agora 2 milhas para o externo, siga o glide, chame a torre 1-1-8-9-5, checando o trem. Ok, eu vou chamar a torre, até mais. Até. Salvador, boa noite, chegou a 943, vai passar a externa mais travada. Voo 643, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 11 nós. Livre pause. Foro 794, Salvador, autorizado chegada à mar e desça para 2013. 643, o solo 28, ao livrar à direita, solo 219. Ao livrar 219, 943. Salvador, boa noite, Gol 643, livra. Boa noite, Gol 643, na linha de táxi, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa e Juliette 3.